Vejo minha descida, Romeu, Romeu Golf. 10.000, Romeu Golf. É o solo? Prossiga. Por gentileza, senhor, 1, 2, 3, 4. Ok. Estou rotado, está rotando que eu vou andar. Tango aqui no novembro, confirme, já parquearam o portão do Pátio 3? Já parquearam o Pátio 3, boa noite, eu muito obrigado. Romeu Golf, chame a torre no noite 95. Voltando 5, grato, boa noite. Foi da tua ajuda, espero. Passou a Mari, pode prosseguir na descida ou na 9248? 9248, 4.000 em descida. 4.000, o 9248. Obrigado pelo localizador. Romeu Golf, sim, quanto aproximação? Intercepto pulso no 0 ou no 7? 1-7. 1-7, assim, então reporta o ponto de alto cancelamento para prosseguir visual para o 1-7, Romeu, Romeu Golf. Juliette, ingressa no 3, estará atento, 355, 1-5. Salvador, o Chanel é a 323, São Miguel e 4, fica atenção, né? 4 autorizado, tinha um táxi, né? 3 no 3. Ah, que zorado, táxi, né? 3 no 3. Portamol, localizador, bom, 9, 3, 3, autorizado, 2, 3, 3. Externo para cancelamento, o Romeu Romeu Golf circular para 1-7. Sim, então cancelado o procedimento IFR, aguardo as 4-3, seguindo visual 1-7, base pela direita, está autorizado, reporta que tem baixa checada. Aqui o reportamento, Romeu Golf. 9248, 2.000 pés, reporte no lock. 2.000 reportará no lock, não, 248. Aguarde, Cofre Azul 4298. Aguarde, eu não poderia adiantar a sua saída, por favor? É Momo Flo... Aguarde. Momo Flo. É, saída Momo, transição Flock. Ok. Autorizado, Petrolina, nível 300, via Apesulu 20, decola da 1-0, curva esquerda, saída Mono, transição flop, controle 120, decimal 8, torre 18, decimal 95, transponda 5076. Ação. Esquerda, Mono, foca a saída, 20.8 é o controle, 295 torre, 5076, transponda. Correto, chame pronto. Camarada, obrigado. Localizador, voo 9202. 9212, torre 1895. 2 9, voo 9202. Direto, seria a TV do Brasil, tá? E o plano que foi ponta a ponta, ok? Peguei o bonde andando aqui. É o Rio. 98, 10. 4.000 pés em descida, 1076. Reduza para 1809. 1013. Direto próximo, direto. Direto frio, direto máximo, direto forte. Até com assim, seria, pelo que eu vi na carta, seria uma coisa que eu fazia de 3 anos. Eu não tenho que operar direto a ponta, ok? Ponta a ponta. Muito bem, então o senhor previu na carta que os pontos que o senhor ia seguir até Confins correspondia aos pontos da Presulo 2-1. Só que o senhor não poderia voar a Presulo 2-1 somente esses pontos direto, é isso? Então, eu subi a porteria, pela nossa vista. Muito bem, então como esses pontos seriam os pontos da Presulo 2-1, muito provavelmente o controle Salvador nos pagaria a subida Arbor, após Arbor Elefa, após Elefa o ponto seguinte da rota do senhor. O 9810, mil perdões, a transmissão do senhor está vindo bem intermitente e algumas vezes eu só escuto o PTT. Negativo, então seria Arbor Elefa, Arbor Elefa e após Elefa o primeiro ponto do pano. Para o táxi, chamei 63-13-157 a bordo, 4 horas e meia, até na Galeão. Gustavo, chamei 3-13, autorizado táxi, via Pátio e Índia até o passo espera pistola 0. Ajuste agora 1-0-13, ajuste padrão. No ponto de espera, chame torre na frequência 118.95, 6313, tem um bom voo. 6313, ponto de espera 18.95. Vai ter 4.000 voo no 076. No 076, redução para 1709, 3.000 pés em descida. 3.000 pés em descida, redução. E o 5972, complete à esquerda, crua 075, livre LS. Esquerda 075, 5973. Sim, toda aproximação e formaria o pista livre. Guardando pista livre, o 9248. Azul 4298, o chefe está pronto para cópia? Siga. 3.000. Chame Recife, 12545, bom voo. 2545, bravo, boa noite. Rio 5972, 2 milhas e meia de Simbra, completa final, torre 18 8895. 8895, 172. Torre Salvador, Rio 5972, boa noite. Boa noite, Rico, na aproximação, aguarde o salivo, número 2. 5972, gente. O 076 2000 pés, livre LS, acusando o lote. Confirme, chamou 5393, é isso? Confirma. 5393, João Pessoa, tem 190 já aprovado, uniforme correto. O senhor está pronto para a cópia? Trip 5393, 5393 autorizado para Sierra Bravo, Juliette Papá, nível de voo 190, Golf 677. Decola da pista no zero, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 120, decimal 8. Aciona 5076 azul 4298. Correção. Trip 5393, transponder 5074, senhor. 5074, transponder. Autorizado 90, uma pessoa. Falando 90 para a esquerda, boca 7108, controle. 5074, transponder 5393. Protegimento correto, trip 5393. No pátio 3, chame o transporte para o pushback, acionamento, senhor. Salvador, Gol 9272. Gol 9272, prossiga. Autorização, senhor, Galeão 380. Copiado, Galeão 380, por gentileza, o senhor poderia confirmar se a companhia já enviou uma DLA? Eu tenho o plano do senhor somente para as 2302, vencido há aproximadamente 5 minutos, senhor. Gente, vocês informaram, foi feito para 0005. 0005, já vou checar no sistema, já volto a autorização 9272. Solo Gol 9248, livrou. 9248 da Gol, autorizado Alfa e Juliette para o portal 08. Alfa e Juliette 08, 9248. Torre, boa noite, é o Gol 1076, sempre da DLS, vai estar travado. 076, quanto aproximação, informarei pista livre, 1076. Papá, Charlie Tang Uniforme, boa noite, autorizado chegada mar e desça para o nível 050, altímetro no 0 no 3. Cena 6224, boa noite, autorizado chegada mar e desça para o nível 060, altímetro no 0 no 3. Descendo para 060 na mar, altímetro 3. Bem-vindo, 5-4 do Sol, livrando direito de imediato, 1-2-1-9, o Rio, 5-9, o C3. Salvador, muito bom dia, boa noite, Rio, 5-9, C3, livrando. Rio, 05972, boa noite. Continua o táxi via Alfa, reporta para ingresso da Taxi Juliette. Via Alfa, reporta Juliette para retorno. Poderia manter mais um minuto essa proa para perder a chute devido à performance? Afirmativo. Ok, mais um minuto, depois voa 230. Controle de Salvador, Zan 3398, descendo para 190, lentidão em fora ainda. Zan 3398, boa noite, autorizado chegada a mar e desça para o nível 070, o altímetro na 093. 070, Zan 3398. Próximo, retirando o gate de agora. Todo autorizado, portão 03 e chama pronto para o táxi, o azul 4298. Vai chamar o táxi, tá? Autorizado, Juliette até o pátio 3, remota 190, o Rio 5972. Remota 190, esquerda Juliette, até o pátio. A curva esquerda na proa 180. Para 56, direita 219, solo, ao liberar. Direita 219, 0076, retorno. Voo 1076, boa noite, táxi via Alfa e reporta para ingresso, táxi Juliette. Via Alfa, reportará Juliette para ingresso, voo 1076. Liberada a pista, decolagem autorizada, evita com ele. Decolagem 1076, Salvador Delta 3305. 305 Recife, o nível 330, pronto, copy. Autorizado Recife, nível 330, via Upper Whisky 58, decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, transição Aru, o controle Salvador em 120, decimal 8, aciona 5106. Recife 330, Upper Whisky 58, 10, sua esquerda, Puca Aru. Paracaju, desculpa, 20.85106, da 3305. Projeto correto, qual o portão? Obrigado. Qual o portão? Perdão, é portão 612. Cliente chama pronto, pushback sinal, 3305. Obrigado. Tudo bem, né? Solo Gol 9272, confirmei com a empresa ao 05, mesmo na BLA. Gente, eu estou checando com o Centro Recife a situação do plano, que eu ainda não recebi aqui a autorização completa, só um minuto. Ah, viu. 08, obrigado, X3. Salvador, boa noite, está 6313, cruza 1500 pés na Bahia. Senai 6303, boa noite, contato radar, suba para o nível 340, após 2000, curva direita na proa de Leda, após Leda, voa e Bridge. Ok, 340 autorizado após 2000, Leda, Leda Bridge, Senai 6313. Titang uniforme, após ETAP, desce para 2000 pés, altímetro no 03. Calibre LS, rei da pista na zero, reporta estabilizado. Vai estar com os pés, autorizado LS, e está estabilizado. No 076, Juliette no 02. Golf November ainda modulou na frequência do controle. Pode desculpar, Oi, Xanem 6224, desça para o nível 050. Altímetro no 093. 0503, 0204. Tá, 3398, desce para o nível 060, altímetro no 093. 060, 0103. A subida da El Leda após Leda direto bridge. A frequência do controle em 120.8. Aciona 5116, gol 9272. Gol 9272, está autorizado para o Galeão, nível 380, Perzulu 10, Smap, Desbola Pistão 10, curva direita, saída da El Transição Leda, após Leda Bridge, controle 9208, aciona 5116, gol 9272. Planejamento correto, portão 10, chama pronto, gol 9272. Chama na graça. Usar o contrário do marginal? Afirma. Gente, após o tráfego na final, a linha mantém no 04298. Após o tráfego na final, a linha mantém no 3120 Guarulhos, já aprovado. Só um minuto pra volta, por favor. Grip 5393, autorizado pushback acionar, estima pronto para o táxi. Cuidado, chamada 5393. 02, ele pra direita, solo 121, decimal 9. Já usaram aqui no interlúdio, no pátio 93 aqui, né? Ok, eu vou ter que coordenar com o infraero, porque pernoite de aeronaves de pequeno porte aí no pátio 3 não está sendo permitido. Talvez seja o pátio 4 ou o pátio 5. Vai prosseguir o táxi via Alfa e reportar antes da Juliette, o Tango Golf 90. Pernoite está aguardando a definição do pátio, vamos passar a... Nossa, 398, desça para 4.000 pés, altímetro na 0, na 3. 4.000, tá 3398. Interceptando, Charlie, tá uniforme. Charlie, tá uniforme, completa aproximação, isso é minha torre na noite 95. 7295, Charlie, tá uniforme. Oi, Charlie, 6224, desce para 2.000 pés, altímetro no 0, no 3, está livre LS, reporta estabilizado. Entra 2.000, livre LS, reporta no mesmo, 6224. Oi, Charlie, 6323, Centro Recife no 2545, alterno no 2685. 2545-2685, chamé 6313. Salvador Azul 4298. Azul 4298, contato radar, suba para o nível 300 na saída MOM. 300 na MOM Azul 4298. Leda, após Leda Bridge, controle 1208 e 5112. 3.100 e 3.398. Gente, autorizado Guarulhos 320, decolado no 0, primeira curva à direita, perfil da El, Leda Bridge, segue a perfil 16, transponder 5112, controle de saída 1208, azul, 9144. Cotejamento correto, portão 09, chama pronto, pushback, acionamento, azul 9141. Chama, né? Paulo Salvador, 35393, VOD, 343 horas e 15, autonomia alternativa, respeito, solicita o táxi. Trip 5393, autorizado táxi, via Pátio 3, Pátio 1, Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste agora 10, 13. O Trip 5393, bom voo. Trip 13, autorizado, Pátio 3, 1, Índia, 7295, bom espera, Trip 5393. Obrigado, bom trabalho, amigo. O Tango Golf November prossegue o táxi em frente, vai ficar atento à viatura Follow Me, que vai fazer o Follow Me até a táxi em November, ok? Vai, tá tudo já foi informado a viatura aí do seu translado aí do pátio. LS-6224, Oxanev. Confirme para controle. Estabilizando em LS-6224, Oxanev. 6224, chame a torre na noite 95. 3398, pode seguir para 2000 pé? Afirmativo. Autorizado LS, reporte estabilizado, QNH 1003, está 3398. Em 2000, comando estabilizado, está 3398. 08, livre à direita, solo 12, um decimal 9. Papá Romeu Tango Golf November na escuta? Solo 9272, pushback acionamento no 190. Gente, o Gol 9272, aguarde para iniciar o push. Andando. Charlie Tango Uniforme, boa noite. Confirme o pátio de estacionamento? Certo. Gente, prossiga o táxi via Alfa e Juliette, pátio 1. Reporte ingressando o táxi Sui Lima, o Charlie Tango Uniforme. Tango Golf November na escuta. November, reporte na Quebec. Charlie Tango uniforme, ingressa via Juliette, vai atentar uma viatura fazer o follow me até a Taxway Lima, ok? Azul 4298, Centro Recife, no 2545. 2545, 4298, já. Salvador, gol 1074, com uniforme para autorização, barulho. 2272 na escuta. Coordene com a equipe de pátio, após a passagem de um jato à retaguarda que prossegue para Taxway Lima, está livre o pushback e em coordenação com o pessoal do solo vai prosseguir até através do portão 08 e reportar para o táxi. O gol no 074 aguarda cópia Guarulhos no 360. Solo gol 9287. Confirme. É o gol 9287, sente do uniforme, autorização para Guarulhos. 34 Guarulhos, 02 para a porta, guardando o gol 9287. Guardando. Alô, Oeste 6224. 99, altímetro no 0 no 3 e repouso não no 0. Repouso não no 0, tá 3398. E a Alfa reporta para ingresso na Juliette. Site da Alfa após para a Juliette, 224, daqui a pouco a gente pega a autorização. Pushback, acionamento 612, 3305. Então 3305, autorizado pushback, acionar e chama táxi. Tá livre o pushback, já 3305. O Charlie Tango uniforme, prossiga o táxi via Mike, reposta o táxi do Quebec. Salvador, boa noite, Mário 2501 do Transfere. SAB 2561, boa noite, autorizado chegada Mari, desce para o nível 050, altímetro no 0 no 3. Bono 3 para 050, chegada Mari, SAB 2561. Gol no 074, cópia. Pronto. Guarulhos, nível 360, via Bridge, Up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trivi. Decolagem pista no zero, primeira curva à direita, realiza perfil da subida da El Leda, após Leda Bridge. O controle 1208, aciona 5104. Autorizado 360 via Bridge, Upper Zulu 16, Belo Horizonte direto Bridge. Decolagem no zero com curva à direita, na venda da El Leda, após Leda Bridge. 1208. 5.04, transponde para o 0904. 090 graus, com 99. Calagem autorizada no 0353. Tá, afirmo. Charlie Tango uniforme autorizado, cruzamento no 735 até o hangar da Aerostar. Frequência livre no corte, uma boa noite. Bom Salvador, muito boa noite, 733, nós hoje vamos... Então 3398, boa noite. Prossegue via Alfa e reporta para ingresso da Taxway Juliette. Via Alfa, reporta para ingresso da Juliette, da 3398. Salo Salvador, azul 9141, box 09, pushback em estacionamento. É o número 2 no setor aguardando, azul 9141. Aguardando, Xané 6224, Juliette, portão 01. Juliette, 01, 6224. 393, decolador 114, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, 5393, boa noite. 04. Juliette para o portão 04, 5393, firme? Social. Trip 5393, boa noite, contato radar na decolagem, submantenha 190, saída Puca. Subir 190 na saída Puca, 5393. Guarulhos, nível 340, via rota Bridge, Up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trivi, após conforme a rota do plano. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda Bridge. O controle 120.8, aciona 5114. 9287, autorizando nível 340 para Guarulhos, pela Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 16, DHC, DCC 3, decolar pista no 0, curva direita, da EOV, da Bridge, controle 120.8, aciona 5114, o voo 9287. Protejamento correto, portão 05, chama pronto, voo 9287. Chamará, voo 9287. Contato 7330586 a bordo, total 5 horas, 2, 4 minutos. Time, somente o POB e o alternado? Natal 86. Estado táxi via parte 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, ajuste 10 no 3, tem um bom voo, 3305. Parte Índia, 18.5.3305. 1895. Quase 5. 2 9 8 está aguardando o quase 3305, fica atento ao tráfego da companhia, aguardando o balizador aí no quarto. 3305. Azul 9141, na escuta? Coordene com a equipe de pátio, após a liberação da retaguarda pelo Boeing da Gol. Tá livre o pushback, reporta no através do portão 08 acionado para o táxi. Prossiga. Agora sim, se já tiver autorização de Aracaju, a gente já copia. Afirmo, o 6224 autorizado Aracaju, o nível 190, decolagem pista no 0, primeira curva à esquerda. A subida será Pucajamo, após Jamo direto Aracaju. O controle 120, décima 8, aciona 5120. Então, no 05, aí curva à esquerda, né? Sai na Pucajama, Aracaju, direto após, subindo até o 90, com controle 208, e transponder 5120, Oxa 6224. Protejamento correto, portão 01, chama pronto, Oxa 6224. Chamará. Altímetro 204, está livre LS, reporta estabilizado. 2 mil pés, 1094, nível RS, reportar estabilizado, FAB 261. Tan 3178, desça para 3 mil pés, altímetro 1094, está livre da restrição de altitude na posição em TAP. 3 mil, livre em TAP, Tan 3178. Tan Salvador Proger, good evening, Europa 0837160, Adolfo. Air Europa 083, descend to flight level 050, altimeter 1014, clear bombs arrival. Roger, 50, down to 50, 1014, descend bombs arrival, Air Europa 083, obrigado. 4 agora, tem um bom voo, gol 9272. E aí, Pátio Índia 9094, 9272, boa, pressão na pista. Escuta. Ok, só para confirmar, realiza o pushback e o acionamento somente no através do portão 08, ok? O cliente vai iniciar o pushback e acionamento apenas no através do portão. Correto. Voo 9249, cópia. Certeza. Autorizado Guarulhos, o nível é o 360, via rota Upzulu 44. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda, Eudes. O controle Salvador em 120.8, aciona 5123, o gol 9249. 360 para Guarulhos, da El Leda, Eudes, Upzulu 44, 208 ao controle, 5123, correto, 5123, portão 8, chama pronto, gol 9289. Camarada. Decolador 22, controle 120.8, bom voo. 20.8, obrigado, um abraço, desculpa mais uma vez. Oi, Salvador, muito boa noite, FAB 2561, fui LS, trem baixado travado. Ano livre pouso na 10, vento 080 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 4. Livre pouso na 10, FAP 2561. Se mantém o nível 330 na saída PUCA. 330 na PUCA, até 3305. 3178, desça para 2 mil pés, altímetro no 0 no 4, está livre LS aqui saída pista na 0, reporta estabilizado. 2.000, tá 3.078, passar. 3.305, da presente, voe Romeu Fox 0 no 8. Presente, Romeu Fox 9272, ponto de espera da 10, visual aeronave na final. Frente 9272, mantém o ponto de espera. 293, Centro Recife, no 2545. 545, 353, não 3. Obrigado, bom trabalho. Gama. Portugal 019, descend until 3000 feet, altimeter 1014. Around 3000 feet, Portugal, altitude 1014, Portugal 019. Estou TAN 3178. TAN 3178, completa aproximação, chame a torre 8895. 895, TAN 3178. Air Portugal 019, after pelo position, descend to 2000 feet, altimeter 1014, clear final approach, electric tray, runway 10, call established. Copy that, TAPL, clear on 2000 feet, entry for approach, entry. Call established, I left 1019. Air Europa 083, descend until 4000 feet, altimeter 1014. Down to 4000 feet, 1014, Europa 083. Imagem da El, Leda, depois Leda, eu disse. Para Autorisk 50, 120.8 é o controle, 5117 é o transponder, 5972 para pushback acionamento. Cotejamento correto está livre, pushback acionamento, chama táxi, Rio 5972. Autorizado, chamar a táxi, 5972. Para o táxi, o azul 9141, POB 126, autonomia 4 horas 34 minutos, alternando opção de 0,1. Emissão POB do azul? 126. Táxi via pátio 1, Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95. O ajuste no 0 no 4, tem um bom voo, azul 91 no 41. Via pátio Índia, ponto de espera da 10, ponto de espera 118.95, azul 91 no 41. Mandou o FAB 2561, livro, para o serviço de autoridade de mantenimento. Fosséria 2561, ciente. Prossiga ao táxi via Alfa e reporte na táxi Sui Delta, aguardando para o ingresso na pista. Reportará via Alfa na Delta para o cruzamento. Do acionamento, chama pronto para o push, o gol 9287. Camarada, 9287. 305, Centro Recife, no 2545. 2545, obrigado. Salvador, o 2561, está mantendo o ponto de espera da Delta, só a coronave na curta final, aguardando a autorização para o cruzamento. Ciente, 2561. É Portugal 019, Celeste 010. É Portugal 015, complete approach, tower 11895. Boa noite, 95, Portugal 019, boa noite. Boa. Afirmativo, aguarda a posição. 019, report order marker. Qual é o marker? Solo 78, solo os 30, livre à direita, solo 121, decimal 9. 9, 23, 1, 78. 083 after pelo position, descend to 2,000 feet, altimeter 1014, clear final approach, LS X-ray, runway 10, call established. Roger, after pelo down to 2,000 feet, 1014, clear for ILS approach, X-ray, we call you established, Europa 083. Então 3178, boa noite, continua a próxima situação. Continua o táxi via Alfa e reporte antes do ataque 3 Juliette. Alfa, reporte antes do 3 Juliette para 3178. Portugal 019, wind 080 degrees with 8 knots, QNH 1014, standby for clearance to land. Standing by, Portugal 09. Para puxa acionamento, está na aguarde para o pushback, o gol 9287. Aguardando, gol 9274. Posição 2, aguarde para o push, o gol 1074. Guarda. O 5972 na escuta? Você escuta, prossiga. É o 767? Afirmativo. Gente. 90 degrees with 8 knots. Please left runway 10, still 09. 9272, decolado aos 32, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, boa. Controle, gol 9272, boa noite, decolou da El. Gol 9272, boa noite, contato radar, suba para o nível 380. Após 2.000 pés, está autorizado curva direita na proa de Leda. 2.000 direto Leda, 9272. Autorizado táxi em frente, pátio 3, pátio 1, Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste 10 no 4, tem um bom voo, Rio 5972. 0-4, né? E a Índia, torre 2, 9-7-7-7. O gol 9-2-8-7, coordene com a equipe de pátio após a passagem do 767 da Rio à retaguarda, iniciando 05, chama táxi. Gente, após o 67 da retaguarda, inicia chama táxi, gol 9-2-8-7. O gol 1-0-7-4, coordena com a equipe de pátio após a passagem do 767 da Rio, iniciando 02 e chama pronto para o táxi. Após o 67, inicia chamando táxi, gol 9-0-7-4. Era 2561, autorizado o ingresso, táxi via pista, fica atento à viatura follow-me no ingresso do pátio de autoridades. Autorizado o ingresso, vai pela principal até a entrada do pátio de autoridades. Agradeço, 2561. Portão 3178, mantém antes da Juliette aguardando para ingresso, portão previsto 05, sendo desocupado agora. Duna complete approach, tower 11895. 11895, Europa 080, obrigado, boa noite. Boa. Ground 121, decimal 9er. To the right, ground 121, decimal 9er. Obrigado, Tio 5972 na escuta? Pode taxar um pouco mais à frente para permitir o pushback de aeronave na retaguarda? Ah, tá, good evening, Europa 083, establish ILS 10. Roger, continue your approach, stand by for clearance to land. Roger, we continue. Control, boa noite, Portugal. Portugal 019, continue our taxi via Alpha and come back approaching taxi Juliet. Take Alpha, call support Juliet, Portugal 019. Gol 074, tem condições de prosseguir no pushback? Não, negativo, aeronave da Rio já chegou mais pra frente aí, liberando a taxa índio. Lento lá no 10, Europa 083. A sua esquerda, ingressando no pátio 3. Permitido, visto alta 3178. Juliette até o 05. Juliette até o 05, vai 3178. Salvo Salvador, Rio 9810, para a copa. Pode passar do Airbus, a minha mantém no 0 azul, no azul no 4. Avião no zero, confirme o horário do plano. Quatro zero. 0040, só um minuto. Ok, cheguei com a sala aí, se a mesma confirmou a existência do plano 0040, só que o Centro Recife não recebeu ainda. Eu cheguei com a mesma e pedi para a mesma retransmitir, vou só esperar chegar lá no centro para pagar a autorização, ok? Para o táxi, voo 9287, POB 583, autonomia de 3 horas e 40, alternando da Leão. Cid, aguarde para iniciar o táxi, gol 9287. Aguarda. Um...